Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Opa! É o Central do Sertanejo que tá começando no seu rádio, aqui na sua rádio preferida. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Tá começando, né? Mais uma quinta-feira. É o pré-fim de semana, assim como eu gosto de dizer. E você está ligadinho, ligadinha, aqui na melhor rádio da cidade. É a sintonia do sucesso. Muito prazer. Eu sou Silvio Ferraz e te faço companhia nessa quinta-feira, dia 27 de março. É o mês de março que tá indo embora, hein, gente? Olha, pra começar o nosso programa de hoje, eu te digo o seguinte, vai ter muita música boa, você vai curtir pra caramba. Grandes sucessos da balada sertaneja, né? Do sertanejo universitário, né? O conhecido sertanejo universitário. E vai ter também grandes músicas, sucessos românticos do sertanejão pra você. Então, pra começar, já tem João Neto Frederico, Mulherada Open Bar. E hoje nesse cabaré a mulherada é open bar. É só chegar, beijar, beijar, beijar. E hoje nesse cabaré a mulherada é open bar. É só chegar e pai, pai, pá. Thank you.